Quadras de música. Música. Ainda agora que chegado, ainda agora que chegado, ainda agora que chegado. Guerreiros são só pontos no horizonte, monta, monta, andou o guerreiro sem parar. A paz foi tudo que ele foi buscar. Querem paz, pai? Ainda agora que chegado, meu cavalo já cansado, trago o peito enamorado e a armadura em tesourinho, minha espada é o embainho, dai-me carne e dai-me vinho. Sou guerreiro por quimera, era uma vez um rapaz que veio avançar entre a guerra e a paz. Dai-me carne e dai-me vinho, dai-me uma mesa de pinho, estendei toalha de linho, onde estenderei os dedos, leve neles os enredos das conquistas dos degredos. Assim eu com barbo era uma vez um rapaz, é que leva sempre em paz. Guerreiros são só pontos no horizonte, montamos um canto ao guerreiro sem parar. De cada vez que me conto, sei que me acrescento um ponto, um cavalo, um novo monto e uma donzela a reparto. Despedido do recato, vou da calma ao desacato, vou do pedal à pantera. Era uma vez um rapaz, é vê-la dançar entre a guerra e a paz. Vou da calma ao desacato, de mais boas me resgato, colorido é o meu retrato, preto e branco o meu castigo. O que fazes tu, meu filho? Outras guitarras te digo. Sou trovador por quimera, era uma vez uma paz, e vê-la avançar entre quem é paz. Paz, pai, paz, sem paixão, quer paz, pai, paz, sem paixão. mas circunnavegando sob as estrelas, buscando um outro lado da busca. Quase sempre o amor me ofusca de uma forma doce e brusca. Assim eu amar soubera, era uma versão da paz, é vê-la avançar entre a rede e a paz. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 183ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, e depois de uma sequência de 5 programas dedicada aos maiores sucessos musicais deste verão, que finou por coincidência precisamente na última sexta-feira da referida estação do ano, as quadras linguísticas centrar-se-ão exclusivamente na língua portuguesa. 4 concertos especiais reuniram José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias, que protagonizam o CD duplo intitulado 3 Cantos ao Vivo. As quadras temporais focam, desta forma, 3 nomes fortes do período pré- e pós 25 de Abril, e não só, no panorama musical nacional. Iniciamos com Guerra e Paz, a primeira faixa do disco compacto número 1, da autoria de Sérgio Godinho. A segunda melodia, mais suave, conta com música e letra de José Mário Branco, que se junta aos dois companheiros para fazer uma travessia do deserto. Que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. Da minha vida, este peso calado queima o sol por trás. Yeah.

viram fados, viram viras, viram canções de revolta, encontraram bons amigos em mais que uma quadra solta. Uma vi um livro chamado Este Livro Que Vos Deixo, escreveu velhas amissadas, eram quadras do Aleixo. E vai uma nova, foz! Oh, e oh, ai, talvez paz no mundo houvesse. Oh, e oh, ai, embora tal não pareça. Oh, e oh, ai, se o coração não estivesse, se o coração não estivesse tão distante da cabeça. Oh, e oh, ai, se o coração não estivesse, se o coração não estivesse tão distante da cabeça. Ora bem, tinha marcado o encontro com as quadras soltas, pois sim, fiquei pendurado como um tolo ali às voltas. Chegou-me e disse: andei a cumprimentar parentes. E eu aqui a chutar moscas, vocês são meus vincentes. Respondeu-me: oh, patrãozinho, desculpe lá essa seca. Estive a beber um copito com uma quadra do Zeca. Oh, e olai, tenho mais de 1000 amigos. Oh, e olai, aqui não me sinto só. Oh, e olai, cantarei ao desafio, cantarei ao desafio, ninguém tenha de mim dó. Oh, e olai, cantarei ao desafio, cantarei ao desafio, ninguém tenha de mim dó. Das restantes quadras soltas não tinha sequer notícia. Dirigi-me a uma esquadra e descrevias a um polícia. Respondeu-me: com efeito, nós temos aqui retida uma quadra sem papéis que encontramos na má vida. Diz que é uma quadra oral sem identificação e uma quadra popular não precisa de cartão. Ai, não. Se diz que pertence ao povo, o povo que venha cá. Eu quero ver a licença, o registro e o alvará. Oh, e oh, ai, a vida é como um vinho fino. Oh, e oh, ai, que nasce da cepa torta. Oh, e oh, ai, a uns faz perder o vinho, a uns faz perder o vinho, a outros acertar na porta. Oh, e oh, ai, a uns faz perder o vinho, a uns faz perder o vinho, a outros acertar na porta. Fui com a quadra popular à procura da restante, quando a polícia de longe disse: ora, venha aqui um instante. Temos aqui uma outra, não sei se você conhece. Desrespeita autoridades e diz o que lhe apetece. Tem uma rima esquisita e palavras estrangeiras, e semeia a confusão entre as outras prisioneiras. Se for sua, leve-a já, que é pior que erva daninha. Olha bem para ela, é sua. Olha bem para ela, é minha. Oh, e oh, ai, nós queremos a justiça. Oh, e oh, ai, dinheiro para o bife. Oh, e oh, ai, não esta cobaiada, e não esta cobaiada, e que é tudo do xerife. Oh, e oh, ai, não esta cobaiada, e não esta cobaiada, e que é tudo do xerife.